A gente tem uma forma de olhar para a vida, às vezes, muito simples. Muito simplista, na verdade, não simples, simplista. A gente vê um resultado e acredita que sabe o que foi feito para atingir aquele resultado. A gente olha para uma pessoa e vê a situação dela e a gente determina o porquê da situação dela. Quando é ruim, a gente diz, ah, mas é por tal coisa. A gente aponta, né? Julga. Quando é boa, a gente acha que fazendo algumas coisas, a gente vai chegar naquela mesma situação. A gente não conhece a história traçada por ela para estar naquele lugar. Então, é uma forma bastante simples, né, de tentar entender esse mecanismo da vida. E nessa simplicidade, a gente às vezes comete algumas... A gente faz algumas coisas que são semelhantes aos jogos, né? Como é o título, que nos diz que a vida não é um jogo. Então, num jogo, fazendo algumas analogias, quando a gente está de fora, a gente se coloca na situação de torcedor. A gente torce para que alguma coisa aconteça de acordo com o nosso desejo. A gente esquece que, como torcedor, a gente não consegue influenciar um resultado. E na nossa vida, às vezes a gente se coloca na situação de torcedor da própria vida. A gente se coloca numa situação passiva, parado, esperando que aquilo que a gente deseja aconteça. Olhando, né, naquela situação do outro que chegou naquele lugar, então às vezes a gente se coloca na espera, achando que naturalmente eu também vou chegar lá, eu também vou ter a mesma coisa que ele. Será? Será que vai acontecer dessa forma? Será que a gente já não está esperando algumas coisas há muito tempo e elas não estão acontecendo? Nessa mesma analogia, num jogo, a gente aposta. Em alguns jogos, pelo menos, a gente aposta. A gente acredita naquilo que a gente está depositando a nossa energia, a nossa questão material, né? Se for bastante física. Mas a vida, ela também não é um jogo onde a gente pode apostar. Porque se nós simplesmente fizermos isso, o retorno que ela vai nos dar talvez não seja satisfatório. Porque quando eu aposto num jogo, a probabilidade que eu tenho é de permanecer ou de sair. Mas quando eu saio, é uma questão material que eu perco. Eu perdi alguma coisa que eu tinha para colocar. E na questão da vida, quando eu perco, talvez eu perca uma oportunidade e ela não retorna. Essa oportunidade pode ser a própria vida. Num jogo eu assumo riscos que nem sempre eu tenho eles bem entendidos quais são. E na vida o risco, ele pode ser muito caro. Ele pode me custar muito. Quando a gente pensa nessas questões de apostar, de risco, a gente lembra de situações que outras pessoas passaram. E por que se colocaram nessas situações? No jogo a gente blefa, a gente tenta enganar o nosso adversário dizendo que nós somos ou temos o que nós não temos. E na vida, quando a gente faz isso, a gente até pode enganar por um curto período de tempo. Mas a gente não engana para sempre. E nem se engana para sempre. Então, realmente, a vida não é um jogo. Ela não pode ser tratada como um jogo. Ela tem que ser tratada com seriedade, como o Beto disse. Não significa que nós tenhamos que ser carrancudos, sérios. Tratar com seriedade é diferente. É levar a sério. Levar a sério. é perceber que essas questões materiais, elas têm que ser tratadas de forma diferente. A passividade com que nós nos colocamos, ela vai nos levar a resultados que nós já conhecemos. Se nós não participarmos da nossa vida, desse jogo que é a nossa vida, nós não vamos ter um resultado diferente daquele que a gente já conhece. Nós temos que ter uma ação. E dentro dessa questão de jogar, de entender a vida como uma coisa tão sem importância que às vezes a gente faz, às vezes nós arriscamos esse bem mais precioso que é a nossa vida. Bem mais precioso porque, como somos espíritos e estamos encarnados, é através dessa vida material que nós temos a oportunidade de fazer todo o trabalho que nos compete. Todo o resgate possível, todo o entendimento, conhecimento, aceitações, as situações que vêm através dessa vida, elas têm um significado individual para cada um de nós, para que nós possamos perceber o que isso mexe comigo, perceber, entender e fazer diferente. Porque se eu não percebo, a coisa vai continuando passando. E aí o sofrimento é grande. Se eu percebo, mas não compreendo, eu também não faço nada. Se eu não tiver uma compreensão do que está acontecendo, eu não busco modificação. E aí o desperdício é grande. O que faz com que, às vezes, a gente tenha pouco apego à nossa vida? O que nos leva a situações que nos colocam em risco? E se a gente pensar, né, em algumas pessoas que cometem situações deliberadamente de se colocar em risco porque acreditam que a adrenalina é viver. Então, elas precisam estar constantemente se colocando em situações de risco para se sentirem vivas. São escolhas, né? Cada um faz suas escolhas. Essa adrenalina que a gente às vezes busca tanto, ela é uma substância que o nosso corpo produz para a nossa defesa. E se nós não usamos fisicamente de uma forma adequada, ela gera problemas físicos em nós, porque ela fica na corrente sanguínea e não é aproveitada. Mas a gente às vezes continua buscando, arriscando, até chegar num ponto que às vezes a gente encontra aquilo que a gente não quer, né? Situações de perigo. Porque num jogo, quando a gente sai do jogo, dependendo do jogo, a gente pode ter uma nova chance ou a gente pode adquirir mais fichas para voltar para o jogo. Mas na vida da gente, quando algumas situações acontecem, não tem retorno. Não nessa oportunidade. Vai ter na outra. Vai ter na próxima. Mas aí a gente, que volta sem aquela memória do nosso passado, a gente acha que é culpa de Deus, né? Porque eu estou assim hoje, eu estou de outro jeito, eu não tenho isso, eu estou sofrendo. Mas a gente não percebe que foi um movimento que a gente fez que nos encaminhou para essa situação. A nossa vida é uma dádiva, né? É uma dádiva. A gente tem que acreditar nisso. A gente não precisa de situações para se sentir vivo. A gente precisa de conexão. A gente precisa entender o que é esse mecanismo da vida. A gente bate muito nessa situação, né? O que é a vida? O que é Deus? Que quanto mais a gente conseguir entender isso, mais a gente vai se aproximar dessa conexão que eu estou falando. Dessa conexão com Deus, com o universo como um todo, se sentir parte dele e caminhar dentro dessa harmonia que é o universo. E não só causando desarmonias. As coisas que acontecem, elas são. Nós temos sempre a situação de interpretação, né? Ah, eu não gosto do frio, ou eu não gosto do calor, eu não gosto de tal comida, eu não gosto de tal pessoa, eu não gosto de tal coisa. Mas, na verdade, essas coisas todas que a gente lista, elas não são ruins, mesmo que eu não goste. Elas são. É a minha interpretação, que me diz que elas não são boas, para o meu gosto. Mas se eu não posso mudar as coisas, eu tenho que mudar é o meu gosto. Não adianta não gostar do frio. Não adianta. Ele faz parte desse contexto em que eu estou inserido, desse momento de reencarnação, onde existe essa dualidade material, frio e calor. Ele faz parte. E aí eu vou ficar lutando então contra isso. Vou ficar achando ruim. Eu vou achar que as coisas que acontecem ao meu redor são culpa dos outros. Que tal pessoa falou não sei o quê, eu não gostei, então eu não gostei dela também. Aceitação. Nós temos um único trabalho, que é individual. É transformarmos a nós mesmos dentro desse contexto. Não adianta o resto externo, eu não mudo. Eu aceito. Eu aceito, compreendo e eu agradeço por poder ter essa chance, essa dádiva da vida, de poder estar tendo essas oportunidades ao meu redor. Porque é através da reflexão, da tomada de consciência de tudo isso, que eu começo a pensar o porquê. O que que isso quer me mostrar? O que que isso quer me ensinar? Essa grande escola que é a vida, que nos dá lições a cada instante, e que a gente às vezes não quer estudar ela. A gente só quer ir para frente, mas não vai. Então, dentro dessa ideia, que a gente possa compreender a vida como um bem que Deus nos permite participar dela, nos permite ter essas experiências, esses contatos, para cada vez mais desenvolver a nossa consciência, desapegar de mim mesmo, combater o eu, querer que tudo seja como eu quero, como eu gosto, não vai acontecer. Não vai acontecer dessa forma. É eu que tenho que me posicionar de uma forma diferente, de perceber que em tudo existe a vontade de Deus, em tudo existe a beleza da criação, que tudo está certo como está, que eu tenho que me adequar, que eu tenho que perceber. Essa infelicidade, essa busca, muitas vezes, que nós temos de revolta, é não aceitação. É não querer compreender o que está na nossa frente. Mas não tem jeito.